Porque cada vez que te vejo assim, sempre sinto coisas e te amo mais. É, que coisas? Coisas que eu não posso dizer, porque são safadezas. Safadezas? É. Cala a boca. Você sabe que nunca... Eu não sei, acho que nunca tinha me apaixonado assim. Eu acho que nunca tinha me apaixonado. Nunca tinha se apaixonado assim? Não. Nem pelo... Hein? Pelo besta? Não. Só por você.